É, mano, agora é minha vez, mano. Agora é minha vez. Mas que vez, mano? Eu acho que é minha vez. Cara, vez. Cara, é minha vez. Que você acha que é mano? Como é que é? Tem vez, é minha rapaz, vez, chega louco. Eu acho que é minha vez. Para que bebe o quê, meu? Vai dizer que é sua vez agora. É nossa vez. A nossa vez, o caramba, é a minha vez. Que sua? Minha vez. Lógico que é minha vez. Olha que tá minha vez. É minha vez. Vai pra fora, tá andando, mano. Quem tá é minha vez, chegar. É a minha vez. Talvez você não saiba o porquê. Tanta gente em pouco tempo pode vir até morrer. Nós explicamos pra você, basta compreender. O que eu vou te dizer, não é difícil de entender. O governo que manda e não é outra forma. Obedecemos ou morremos, a TV sempre informa que a classe alta de um país sempre é culpada. Escute mais, essa frase está errada. Escute mais, essa frase está errada, mano. Escute mais, essa frase está errada. Escute mais, essa frase está errada, mano. Escute mais. Favelas são sentenças que não sabem se existem, ainda existe injustiça. E nela persistem, Eric insistem. Pergunta no momento ao país: será que o governo cumpriu o que é diz? Ruim, acostumado com isso, pedimos algo melhor. Mas não queremos piedade ou muito menos dó. Menores desamparados, milhares descamisados. Será que o governo está do nosso lado? São tantas promessas, não sei por onde começa. Mas pra ajudar não se preocupa, mas pra roubar tem peste, então se ligue. Apoie e lute por você, pois o país depende, não é pra você vencer. E é por isso que estamos aqui outra vez, porque eles já se aproveitaram. Agora é a nossa vez. É a nossa vez de aproveitar. É a nossa vez de reclamar. É a nossa vez. Vamos lutar e mostrar pra eles que podemos superar. É a nossa vez de aproveitar. É a nossa vez de reclamar. É a nossa vez. Vamos lutar e mostrar pra eles que podemos superar. Derek System, não procura convencer, explicando pra vocês o que vem acontecer. Pois todos estão vendo e ninguém faz nada. Nossa gente, o nosso povo sempre é discriminado. Nosso povo luta, se só sair trabalho. E o governo infelizmente nada faz, atrapalha. Temos semente com o Brasil, ainda vai melhorar. Lute por sua vida, mano, custe o que custar. Não dê motivos à polícia, ao outro qualquer. Pois se Deus não ajuda, a resposta qual é? Já estamos cansados de sermos passados pra trás. Enquanto a fome pra ele, mano, velho. Tanto faz! Seja útil à sociedade, pois ela precisa. Nesse mundo nada incentiva. Crise, miséria e até corrupção. Na busca do dinheiro, a prostituição. Então, irmão, nós precisamos de todo o apoio desse governo, me desculpe, mas até nos dá nojo. Nosso recado está dado, basta você analisar. O jeito é dizer que eles já se aproveitaram e vamos superar. É a nossa vez de aproveitar. É a nossa vez de reclamar. É a nossa vez. Vamos lutar e mostrar pra eles que podemos superar. É a nossa vez de aproveitar. É a nossa vez de reclamar. É a nossa vez. Vamos lutar e mostrar pra eles que podemos superar. Derek System, não procura convencer, explicando pra vocês o que vem acontecer. Pois todos estão vendo e ninguém faz nada. A nossa gente, o nosso povo sempre é discriminado. O nosso povo luta, se só sair trabalho. E o governo infelizmente nada faz, atrapalha. Temos remédio que o Brasil ainda vai melhorar. Lute por sua vida, mano, custe o que não custar. Não dê motivos à polícia, ao outro qualquer. Pois se Deus não ajuda, a resposta qual é? Já estamos cansados de sermos passados pra trás. Enquanto a fome pra ele, mano, velho. Tanto faz! Seja útil à sociedade, pois ela precisa. Nesse mundo nada incentiva. Crise, miséria e até corrupção. Na busca do dinheiro, a prostituição. Então, irmão, nós precisamos de todo o apoio desse governo, me desculpe, mas até de nada. Hoje o nosso recado está dado, basta você analisar. Que eles já se aproveitaram e vamos superar. É a nossa vez de aproveitar. É a nossa vez de reclamar. É a nossa vez. Vamos lutar e mostrar pra eles que podemos superar. É a nossa vez de aproveitar. É a nossa vez de reclamar. É a nossa vez. Vamos lutar e mostrar pra eles que podemos superar.